o brilho do nosso amor. É como brisa suave, o seu olhar que me conquistou. É como o rio que desce e se entrega ao mar. Jesus me trouxe você e nos uniu para amar. Amar, amarei pra sempre. Formoso és para mim. Tu és o meu escolhido. É tudo que eu pedi. Tu és a minha metade. Faltava em mim, da minha vida o sentido que me faz tão feliz. O nosso amor é um sonho que se tornou tão real. Agora somos um povo. Danger.